Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdópolis, está começando mais um Nerdópolis Cast Notícias. Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, na companhia do aberturento Eduardo Coço. E a notícia fresquinha aqui, quem que é a notícia? Olha, muito bom. Do enigmático Wellington Magaren. Eu quero um filme da Viúva Negra. Dois. Que é um por mês, né, Magaren? Um por mês. Já podia ter feito, porque não foi. Podia. Muito bom. Por que escolheram ela pra Ghost in the Shell? Um dia a gente vai comentar quando sair o filme, né? Quando sair o... Por que não pode? Não, quando sair do filme a gente descobre por quê. Por que não pode? Por que não pode o quê? Ela podia fazer. Podia fazer todos os personagens. Motoko não é oriental, isso aí. E daí? É. Não é, isso mesmo. E daí? Eu tô falando que tá certo, cara. Não, tá certo, mas eu não vejo ninguém reclamando que a no filme do Thor a Valkyria vai ser negra. E ela é uma deusa nórdica. É... Ah, e o Randall, né, cara? O Randall também. O Randall também. Ninguém fazendo textão no Facebook por causa dele. Porque são da hora, é só por isso. É, pode ficar, pode ter ficado legal, pode ficar. Não, mas é um deus nórdico negro. Pra mim é ele, da hora. Que ele, deve é chato. Ser do, ele deve ser o deus nórdico do sul, talvez, sei lá. É. Nós vamos falar das notícias dos últimos 15 dias aí com a pontualidade de sempre, né? Com embasamento, com alta com a crítica e com a... Com... Fala uma palavra difícil aí, Magari, pra ficar bonito. O que? Crítica de embasamento... Quanto garbo e elegância. Garbo e elegância, exatamente. É, essa aí é muito usada na fotosfera. Deixa eu ver. Sim. Outra. É... Uma... Cara, como é aquela coisa que eu sempre falo? Scarlet. Ah, esqueci. É, Scarlet é uma das coisas que eu sempre falo, mas sim, não é nesse caso que eu ia falar. Não. Bom, ficamos por aqui não, começando, né? Já que acabou de começar, cara, você voltamos louco. Já. Lembrou, Magari? Não. Reverência? Não. Sanguinolência? Assaz abalizada, isso. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Muito bem, queridos ouvintes, vamos para mais uma semana de notícias no Nerdopoli Cast, o Magari sempre pontual, né? Pontual do quê? Pontualidade nas notícias, a gente chega mais rápido às vezes que o próprio G1 da Globo. Ah, sim, com certeza. Não é não? E mais relevante. Igual, né? Igual a notícia que... Igual a notícia do que o Sky tava saindo da net lá. Quando a gente veio dar a notícia, o Sky já tinha voltado, aí depois saiu de novo, ficou uma semana fora. Era e voltou. Era foco saindo do Sky. Era Sky sendo a net. É, né? Ok. Em música, pra começar bem, de uma maneira aí que ninguém gosta, né? Confira aí os vencedores do Grammy de 2017 do Ducoso. O que, que é um Grammy? Não um Grammy, um Grammy. É o prêmio da música americana. O Grammy é tipo o Oscar da música, é isso, Dudu? Isso, é o Oscar da música nos Estados Unidos lá. Mas é tipo, pra eles. É tipo 2017 referente a 2016, é isso? Exatamente. Igual o Oscar 2017 e 2016 são os filmes que lançaram. Gostou da explicação do Eduardo ou Magari? É básico, né? É igual, falar que, é igual falar que podcast é rádio na internet. É rádio. Qualquer coisa você não sabe explicar, é tipo Oscar. É tipo Oscar, tá. Melhor gravação do ano foi Hello de Adele, né? A vencedora. É, e temos Formation, 7 Years e Work, né, da Rihanna. Pra quem não conhece a música, eu cantei um pedaço, né? Ah, sim. E, bem. Stress Out, de Twenty One Pilots, não conheço, né? O melhor álbum do ano foi também de Adele. Adele canta pra caralho. Não sei, o Magari com certeza não ouviu, mas o Dudu já deve ter ouvido, né? Sim, ela é muito foda, cara. Eu não ouvi, eu não ouvi nem, acho que... Eu não ouvi nem a Adele, nem a dela, nem a do outro. Ela só lançou 3 álbuns e ganhou acho que uns 14 de Grammy. É muita coisa, né? A Adele é tipo a Amy Winehouse fofinha, né? Entendeu? Ela canta pra caralho. Ela canta. Ela é foda. É só isso. Bom, o melhor álbum do ano foi Adele, o nome do álbum é 25. Tem 25 figurinhas. Não sei. Álbum, o bagulho. Então, não. E a Adele ganhou todos, pelo que eu entendi aqui. Melhor novo artista, Chance the Rapper. O que, que é isso? Chase the Rapper. É o nome do... Chance, o rapper. Chance the Rapper. Ah, Chance ele é um rapper. Rapper. Então, rapper não é o sobrenome. Não, deve ser Chance the Rapper. É tipo MC Guimê. É. Isso. Bom, melhor performance solo, Adele de novo. Melhor performance em dupla. Eu não vou conseguir falar esse nome. Melhor álbum tradicional em pop. Summertime, Willie Nelson. Willie Nelson, cara. Né? Quem desenterrou o Willie Nelson? Ganhou o melhor álbum tradicional. Leia tradicional aí, ô Magari, velho, né? Com certeza. Melhor álbum de música pop de novo. Adele, categoria rock, muito bem. É, David Bowie. Foi nesse que teve o show do... Como é que fala? Calypso. Do Metallica com a Lady Gaga. Calypso. Do Calypso, ok, entendi. Bom, melhor performance de rock, Black Star, do David Bowie. Melhor performance. Foi, Magari, ele foi. Só que o pessoal teve um problema pra ver ele. Ah, tá. Entendeu? Ele foi espírito. Foi. A gente. O pessoal notou a incorporação dele quando um dos olhos mudaram de cor. Melhor performance em metal! Distopia do Megadeth. Olha, é, Megadeth. E não Megadeth, né? Olha. Ai, ai, ok. É, Cage the Elephant. Melhor álbum rock. Eu ganho uma lá e escorrega outra embaixo. Elefante. De novo. Elefante é a Cage. É o Nicolas Cage? Pode ser Cage the Elephant. Sabe o que deu a impressão aqui? Fora a Deli. Eles deram um monte de prêmio aqui pro David Bowie. Será que o motivo não tá óbvio aí na cara? Acho que sim, cara. Mas ele mereceu também. Tipo falaram que o Coringa do Batman lá foi a melhor coisa que já fizeram em todas as histórias de todos os filmes, de todas as... Da última semana, da né? Da última semana. É. Do Heath Ledger lá. Então nós estamos aí sobre ao som de Adele e quem sabe aí David Bowie, né? Abrindo nosso programa de hoje. Nós vamos deixar aqui cinema por último e vamos de cima pra baixo, porque o Magari às vezes eu faço ele se perder, né, Magari? Eu já me perdi lá no começo. Correio americano perde 10 mil em cartuchos raros da Super Nintendo, senhor Wellington Magari. Correio é igual aqui nos Estados Unidos, na Europa. Né? Bom, o projeto de um fã da Nintendo de restaurar digitalmente a biblioteca de jogos da SNES, como é que eu leio aqui? SNES? Eu falo SNES. SNES. É Super, foi por água. Super NES, né? Foi por água abaixo após um pacote com uma centena de cachorros raros sumirem pelo correio. Muito suspeito se sumirem, né? Aparentemente. O pedido do correio não é suspeito, não. Aparentemente. Aparente, o preço total dos cartuchos desaparecidos varia de 7.500 ou 23.000, ou seja, totalizando, pode chegar até 30 mil dólares. Reais. Reais ou dólares aqui? É 10 mil reais, 10 mil dólares ou 31 mil reais. Ok, é dinheiro, né? Em dólar e um real é dinheiro. Mas assim, eu não tô julgando ninguém, né? Até porque... Mas, porra, sumiu no correio e aí não foi pra lugar nenhum? Ninguém sabe onde foi parar? Ah, eu não tenho. É correio, pô. Se fosse pra ser bom, não era correio. Mas você acha que não teve um golpe aí, ô Magari? Olha, essa carga é valiosa, ah, sabe? Pode ser, de olho. Mas não deixa de ser falta de vergonha na cara dos correios. Mas e aí, nosso mundo, cara, tudo é possível. Mas ele vai ressarcir isso aí? Será pro cara? Ele deve brigar, mas ele vai ter que pagar pro cara que ele tinha pego emprestado. Você fez seguro, né? Sei lá. Não, porque na verdade o negócio que ele queria era fazer. Eles pegam o jogo original, né? Ele extrai, tipo, os dados do jogo e passa pro emulador. Formato digital, tipo você pegar um DVD e você gravar o filme pra você. Uhum. É o que ele fazia. Esses cartuchos são raros, então ele não tinha. Não tem esses jogos, tipo, em emulador por aí. Ele pegou emprestado desse colecionador. Ele ia fazer essa extração dos jogos e ia devolver pro cara. Ele já tinha feito isso uma vez. Uhum. Aí deu certo nessa segunda vez aqui que deu ruim. Então, aí é que tá mais uma suspeita, né? Primeira vez, negócio raro, deu certo. É na segunda, sabe? Tipo, porque se fosse a primeira vez que tivesse acontecido, não, mas parece que é assim. Desvio de encomenda, manja? Sim. Daqui parece a pouco que vai estar tudo no eBay isso aqui. É, então é isso que eu tô falando. Porque ninguém ninguém chega. Ah, chegou aqui na minha casa cartuchos do Nintendo. Dependendo de quem receber, isso é errado, nem liga pro pacote, entendeu? Nem liga pro pacote. Não, tipo assim, se eu receber uma coisa aqui, vamos ver uma coisa que eu não ligo. Se eu receber aqui uma caixa de do correio de fita cassete, eu jogo fora, sem saber se é errado ou não. Ah, tá. Entendeu? Você não sabe o valor, né? Eu não sei o valor. Acho que é tudo lixo. É, agora a pessoa recebeu vários cartuchos de Super Nintendo e ficou na dele, não noticiou nem nada. Ou ele tá usando, tá jogando até hoje. É, pode ser. Seria mais espesso, né? Bom, em literatura, Neil Gaiman prepara a continuação de seu best. Porque falar best-seller no Neil Gaiman é meio redundância também, né? Mas o best-seller lugar nenhum. O Neil Gaiman, pra quem não sabe, ele é um escritor de ficção urbana, é essa? É assim que fala, né, Magari? Isso. É como se fosse a mitologia grega, nórdica, oriental, mas tudo assim dentro da cidade, no concreto e no asfalto. É assim, é isso mesmo, Magari? Isso é o Neil Gaiman, o que escreveu Deuses Americanos, né? Sempre confundo. Deuses Americanos, é. Então, comecei a ler Deuses Americanos, é bem isso. São os deuses americanos. E como o pessoal não acredita mais, não fala mais dele, eles meio que perderam os poderes e estão perambulando por aí. Ele é que traz a história do como se fosse no mundo real. É que na verdade é mais profundo, pelo que eu não sei se eu entendi bem. Mas ele tem uma premissa no livro Deuses Americanos de que aquilo que a gente cultua acaba se tornando deuses, né? Isso. A ideia então, é essa, só que como o pessoal não. Vários desses deuses não é mais tipo famoso, não tá mais na mídia. Eles acabam perdendo os poderes e sendo esquecidos. É tipo o Fred Krueger. Uhum. Mal comparando assim. Bom, se ninguém lembrar dele, ele perde os poderes. Tipo no Fred vs Jason. É tipo o primeiro livro aí do Lugar Nenhum é de 1997, né? Ele fala. Vamos lá. Fala sobre um sem teto, a doença mental e as pessoas sem nada. A sequência falará sobre as dificuldades dos refugiados em se ajustar em uma cidade que vive momentos confusos. O Neil Gaiman é muito introvertido, né? Os temas dele são muito pra fazer você pensar, pelo que eu entendi. Eu não li nada ainda, na verdade. Mas as sinopses dizem assim, é muito pra você pensar no cotidiano, no dia a dia, né? A sinopse dos leitores Tênis Verde. Tênis Verde. Quer comentar, Dudu? Eu não li o livro, cara. Não li o filme, né? Não li o filme. Não saiu bom, em lugar nenhum. Tá, ok. Ladrões invadem galpão em Londres e roubam livros raros estimados em 8 milhões. Ladrões invadem galpão em Londres e invadem o correio nos Estados Unidos, né? Só... né? Tô fazendo parece... coleção de livro com videogame. Parece, eu acho que é a mesma gangue aqui, esse pá. Se tem valor, os caras cartam, meu. Não importa o que seja. Olha, mais de 160 obras valiosas, entre elas uma edição da Divina Comédia de Dante, quem não conhece, né? Do Dante Alighieri, de 1500, caralho, mano. 1569, foram roubadas de um armazém localizado na oeste de Londres, no fim de janeiro. O que que tá valendo mais? Caralho, os cartuchos estão valendo mais ainda, ô Magari? Não, aqui é 8 milhões, pô. Ah, tá, desculpa. É só mil. Tem uma pequena diferença entre cartucho de videogame com esses livros de 1500 e lá vai, antes do papel. Antes do papel, papiro, né? Pele de couro. Pele humana. Pele humana. É, de acordo aqui com a notícia, foi bem Missão Impossível. Eles abriram um buraco no vidro do teto e desceram com equipamento de rapel. De uma altura de 12 metros. Rapel enquanto... papel? Rapel. Enquanto desviavam dos alarmes. Estima-se que o valor dos livros, né, tarará bilhões, 8 milhões. Entre as obras roubadas estavam manuscritos feitos à mão do Galileu, Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Até porque se é manuscrito, é feito à mão. É que o nosso ouvinte tem que desenhar, ô Magara. O nosso ouvinte. Tem que desenhar. É você. Segundo especialista, o livro mais valioso era uma edição de 1566 de Revolutionibus. Não, calma aí. Revolutionibus Orbium Celestium, de Nicolau Copérnico. Avaliada em 15 milhões de dólares. 215, eu tô sem óculos. Tô sem óculos. Dudu Coço, você sente mais pelo roubo dos livros ou pelo sumiço dos cartuchos? Pelos livros, desculpa aí quem é gamer. Ah, entendi. Mas livros são muito mais importantes, cara. E mais históricos, né? Não que os Super Nintendo, os PNES, não sejam importantes pras câmeras. Eu acho que aqui a validade, ô, Dudu, né? Nem tanto pelos livros, aqui tem muita coisa aqui que foi feita pela mão do autor, né? Tipo, Isaac Newton, Galileu, cara, esses caras inventaram o mundo como a gente conhece, querendo isso ou não. Na história, cara, a história do mundo, meu, isso aí é uma coisa inestimável, não dá pra comparar não, desculpa. É, mas foi um roubo a lá 007, né? A lá... Isso é impossível, descendo do teto, tivendo de alarme, caramba. Quem é, Magari? Não, tô cantando a música do Missão Impossível. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Muito bom. Notícias de TV! Nós vai começar agora então o The Walking Dead Cast. Né? Parece loucura, mas a Fox vai exibir, ou já exibiu, dependendo do momento, exibiu, né? Walking Dead acelerado, e eu vi o Magaren comentando sobre isso, né, Magaren? Uhum. Eles descobriram que só acelerando essa bosta que dá pra assistir. E o que eu já sabia faz tempo. Que eu costumo assistir os episódios de 1 hora em 30, 25 minutos. Como é que foi assistir o Walking Dead acelerado na TV fechada, Magari? Não, eu não assisti, eu só vi um trecho do episódio. É como você pegar uma imagem e apertar aquela do DVD, do Blu-ray, e apertar o vezes um lá. Vai ser um pouquinho mais rápido. Mas e a voz? Como é que então, fica a voz? O Magari não gosta, mas a voz, você muita coisa você não entende o que tá falando, você perde muito diálogo. O Abraham, que é um dos personagens da série, você não entendia quase nada do que falava, do tipo de voz do cara. Ficou bizarro isso. Não tem roteiro, não? Olha, eles exibiram 40 episódios em 35 horas. Então, não, é 40 episódios que levaram em 35 horas em 24 horas. É. Acelerou. Haja coragem, cara, de fazer isso. É baseado em pesquisas que mostram que se acelerar um vídeo até um ponto em que não haja distorção grave, não haverá perda de informação. Numa era em que há mais oferta de audiovisual do que tempo para assisti-lo, a Microsoft concluiu recentemente que há um fast forward de até 30% é ideal. Não se perde nada da mensagem e se tem uma grande economia de tempo, a Fox vai embarcar nessa. Por isso que a gente vai ouvir a mesma notícia agora com 30% acelerado. Aí você, ouvinte, me diz. Entendeu tudo, pegou tudo. Se você entendeu alguma coisa, não, né, Magaren? É isso aí, vamos lá, a próxima. Ok. Doctor Who, David Tennant também quer uma Doctor Who mulher. Eu vi essa notícia o ano passado, eu acho. Que a próxima encarnação. Agora estão falando de. Que agora que vai trocar mesmo. Eu não assisto Doctor Who, mas eu vi que vão trocar, o ator atual vai sair. Uhum. É, tem uma campanha que quer que seja uma mulher, né? Então, estão falando que pode rolar assim. Pode ser a gente Carter lá. Eu não assisto a série, mas eu apoio. Bora lá. É bonitinho. Vou explicar então para o Magaren e os outros que vivem em Nárnia, que não assistem Doctor Who. O pessoal que tem bom gosto, assim. Bom gosto. Que tem bom gosto. O Doctor Who é uma série de 1512, né? E aí. Antes dos livros, lá. E aí o que acontece? A série teve um grandíssimo sucesso, claro, né? Era a primeira, os primeiros episódios, a primeira temporada era em preto e branco, pra você ter uma ideia. Oh. E aí eu vi a primeira temporada, é cansativo, mas. É, baixo orçamento. É muito cansativo. Só tinha mas o roteiro era bom, cara. É. Aí o que. E o Doctor Who é chatíssimo da primeira temporada, mas enfim. Aí o que acontece? É, chegou um momento que a série continuava fazendo sucesso, só que o ator, que já era velho, ficou doente. A ideia que eles arrumaram pra continuar a série, mas não mas, e explicar a mudança do protagonista, é que o doutor tinha um superpoder, que toda vez que ele tava morrendo, ele se regenerava e mudava de... Não só de aparência, até de personalidade, né, o Dudu? Ele morria e reaparecia com outra personalidade, aparência, mas com as memórias antigas também. Com isso nós tivemos o quê? 13 aparições do Doctor Who, não é isso? É, mas isso também é feito pra cada ator fazer a sua interpretação do personagem. Não precisa ser sempre igual. É uma desculpa que deu certo, cara. Mas eles têm lembrança das outras encarnações, né? Tem mesmo sido bem diferente, eles têm toda a lembrança, todas, desde o primeiro. Inclusive tem até um episódio legal que eu não assisti ainda, o Magari, em que um Doctor encontra, que eles viajam no tempo, né? Ah. E um Doutor encontra uma outra encarnação dele. Tá. Aí tem momentos em que o Doutor encontra alguém que usa a chave sônica, que é a ferramenta que ele tem, e aí ele não sabe se aquela é a próxima forma dele no futuro. Ele fica na dúvida. Lembra do especial O Dia do Doutor? Acho que lembro, assim, cara. Ele encontra um cara que tem a chave sônica e o cara se diz ser o doutor. Então ele acha que é a próxima encarnação dele. Isso, mas tem que assistir pra saber, não vai? Só assisti 3 episódios. E a maior... E aí, recentemente... Os dois primeiros da nova. Da nova lá. Achei um saco. E aí o episódio que aparece a Agatha Christie. Que é da hora esse episódio. É legal. É muito bom. Porque tem Agatha Christie. E aí, pra variar um pouco, recentemente, nos últimos anos, descobriu-se que a raça alienígena do Doutor, ela é unissex, né? Ela não muda só de forma, pode mudar de sexo também e continuar seguindo a vida. Tem até um momento que ele se transforma, uma das transformações, e ele diz assim, né? Ah, eu continuo sendo um homem. Mas ele não fala assim, né? Ele fala, não, só eu continuo sendo um homem. Embora que eu tenha um cabelo longo. Tanto que o maior inimigo do Doutor já teve versão mulher. E ele é da mesma raça dele. Exatamente. Então vamos ver aí, ô Magara, se aparece ou não. Até porque em inglês o nome não precisa nem mudar o nome. Não tem a. De homem pra mulher não tem doutor e doutora. É Doctor. Continua o Doctor. É verdade. Eu apoio só pra ver como é que vai ficar. Porque querendo ou não, todo Doctor é meio retardado, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Os então, Power Rangers! Põe a gente carta aí, que se bobear até eu assisto. Até você assiste? Eu não duvido. Os Power Rangers estão de volta com tudo, além do recomeço dos cinemas. A franquia deve repaginar para a TV. Só que é um problema aqui. Como é que a franquia vai repaginar para a TV se a franquia muda todo ano? Porque eles vão fazer uma versão adulta, proibida para menores. O que eles falaram foi isso. Ah, duvido. Não pega, não. Eu duvido porque Super Sentai sempre foi mais infantil, não tem como mudar isso. Se fosse tipo Kamen Rider, até acreditaria. Tanto tem filme o Kamen Rider Shin, que é muito adulto, cara. Tem cena de sexo e tudo mais. Mas Super Sentai acho que não. Esse fim de semana estreou o novo Super Sentai, Kyoranger. É legal. É legal que tem que parece Star Wars? É, o pessoal fala que tem umas referências a Star Wars. Como eu não conheço muito Star Wars, só vi uma vez, então eu peguei uma ou duas lá. Eu acho que o filme dos Power Rangers tudo bem, mas acho que uma série adulta. Power Rangers não é vendido pra criança. Aliás, pra adulto. Power Rangers é vendido pra criança, igual o Super Sentai. É adulto que não cresce. É, Super Sentai também, a gente assiste de enxerido, né? Super Sentai é a mesma coisa. Super Sentai. Mas o público-alvo dos caras é quem assistia Power Rangers quando era moleque e agora tá mais adulto. A mesma coisa do Super Sentai. Quem começou assistindo com Changeman, Flashman como a gente, continua assistindo hoje em dia, mesmo que seja coisa pra criança. Você vê lá que as coisas são feitas pra criança de 5, 6 anos. Uhum. Mas aí é que tá, Dudu. Eu vou assistir o filme dos Power Rangers, mas eu não me vejo assistindo uma série adulta. Eu vejo as versões Super Sentai, que é mais próximo do que eu gosto, entendeu? Eu já vi umas versões adultas de Super Sentai, mas testei. Entendi. Para renovar o elenco, a TV Globo demite seus atores, Dudu Costa. Que triste. E daí? Eu também fui demitido. Pois é, tem um pessoal que tá... Pessoal que tá há décadas de trabalhando na Globo teve que cair fora, né? Ué, eu tava 16, pegar um pessoal eu tava 16 que... anos na outra empresa lá e fui mandado embora. Eles, pelo menos, imaginam quanto eles ganham por mês, eles podem viver até o fim da vida sem trabalhar. Entendi. Okay. É que os moleques querem um bom tipo de malhação, a Globo quer que eles sejam o futuro dos atores. Que saiam velhos e são os bons que foram na malhação e que eles pegam lugar, né? Então, e agora tem contato diferente. Agora é por. O cara faz uma novela, ganha pra essa novela e vai embora, né? Mas da casa, assim. Vai ganhando seu dinheirinho, assim. Agora quer ter que ralar e trabalhar na concorrente. Ah, mas eu acho certo. Record, né? Eu acho certo isso. Você tá lá fazendo novela, você tá ganhando. Se a sua novela sair e você não tá trabalhando, você vai ganhar do mesmo jeito? É verdade. Tem que, né? ser contrato assim. Você vai participar de uma novela. Você tem aquele contrato lá, sei lá, 8 meses, sei lá, quando dura uma novela. Se você não tá trabalhando na novela, você não vai ganhar. É que eles são funcionários, né? Eles são funcionários então, da Globo. Mesmo em casa, eles ganham. Então, mas aí é outra... É mudar o tipo de contrato. Verdade. Entre eles temos André Gonçalves, Cristiane Oliveira, que faz tempo que não aparece na TV. Daniela Peito Innes. Joana Forme. Formal. Cadu Moliterno do Jubijaba lá, como é que é o nome? Jubilula. É uma sua limitada. Luiz Fernando Guimarães dos Normais. Pra você ver. Tudo esse pessoal que nunca mais. Tudo velho. Não sabe nem. Não, mas tem Proença. Bobear, você fala pra eles, vem aqui na Globo, ele nem lembra mais onde é. Pedro Cardoso, que tá morando lá em Portugal agora. Esse cara é antigo, cara. Pedro Paulo Rangel, desde 72, cara. Ah, eu acho tem certo. Tempo. Tá certo, entendi. Eles realmente, todos os que estão na lista aqui, não sabia nem que existia mais. Então, ó, o Pedro Cardoso que você falou, ele tá em Portugal mesmo, você tava sendo ganhando da. Sendo pago. É, não faz sentido. É verdade. Bom, Arquivo X retornará para a nova temporada, Eduardo, você com você. Então, o David Duchovny tá chamando a Gillian Anderson, fala, vamos lá, vamos fazer. Então, e como tem um muito sucesso, com certeza eles podem conseguir o tempo. Anderson, deixa eu falar, cara. Não, só vou falar. A Gillian Anderson faz um monte de comércio, faz um monte de série. Como o David Duchovny só faz isso. Para Netflix também. É. Não, ele só faz isso. Ela tá em vários seriados. Ela fez Hannibal. Não, ele faz outras séries também. Eu comecei a assistir. Ele também agora. Tá. O Crysis, ela tá lá. Quando o David do Caldo é Arquivo X. Se não fizer Arquivo X no trabalho, certo? Que nada, ele tá Globo, fazendo muita, né? Série também, cara. Você não sabe nada, pô. Eu não sei. Ele fica igual a Globo, Magari. Tem que ser mandado embora pra parar de ganhar. Deixa eu fazer uma pergunta. O cara igual no Arquivo X, o Du, não tá gravando série. Aí ficou um tempo parado. Eles continuam ganhando por sei lá, por merchan, camiseta, essas coisas? Ah. Não, talvez de direitos de venda DVD e exibição no exterior, imagem, uma porcentagem. É imagem, direito de imagem. Uhum. Se for exibido alguma vez na TV, ganha, se for reexibido, ganha. Entendi. E aí, Dudu, o que você espera da nova temporada do Arquivo X, depois da última aí? Será que você também episódios, menos episódios, assim? Espero que continue, porque o final da última temporada não teve fim. Você ficou solto. Falei, caramba, o que acontece agora? Eu quero saber a minha conclusão disso, cara. Ok, muito bem. Vamos para o cinema, que hoje tem muita coisa interessante, né, Magari? Tem? Tem. Vamos lá. Minha Mãe é uma Peça 2 se torna a maior bilheteria da história do... abre mais, tá. Minha Mãe é uma Peça 2 se torna a maior bilheteria da história para um filme nacional no cinema, Magari. Foda-se, né? Tinha coisa boa? Você falou? Você quer comentar, Dudu? Eu quero falar que esse filme foi uma coisa incrível, cara. Do nada, o pessoal vai assistir, muita gente, ganha muito dinheiro. Ela chegou ao topo dos filmes nacionais, cara. Isso é muita Mas coisa, que é mesmo bom que... mesmo? Não importa se é bom ou não, o que importa é que chegou lá. Lógico que importa. Oxe. Claro, não que importa que é bom. Basta fazer um monte de merda que o pessoal vai assistir. A notícia só quer dizer que ele foi lá, não que é bom ou não. Você tá falando que ele conseguiu o primeiro lugar, acabou. Tá bom. É porque o primeiro eu achei tão chato, o primeiro Minha Mãe é uma Peça. Não, nem me deu trabalho. Bom, Viúva Negra. Vou me dedicar totalmente para tornar o filme dela incrível. Magari é com você, Magari. Comigo, com ela também. Aproveitar que ela tá solteira agora. Scarlett vem de mim. Scarlett Morzão, né? É, projeto Scarlett Morzão. Acho que eu já comentei isso. já. O que é, Magari? Vai ter um filme só da Viúva Negra, então, Então, né? Tá sempre sendo especulado que pode ter, que não vai... Ela fala que se tiver, ela vai se dedicar. Isso. Você sabe porque... Se tiver, eu tô lá. Você sabe por que vai ter porque agora? Os atores da Marvel, eles gostam de fazer os filmes. Não é tipo lá da outra editora que fica toda vez de cu doce. Ah, não, eu vou sair, não vou mais fazer. Não, sai de mim, eu não quero mais. Mas você sabe o que é? Até o Ben Affleck falaram que o último fazer o debate, uma ideia já era, cara. Mas você sabe o que, que vai ter? Porque é, alguém tem que concorrer com a Mulher Maravilha, né? Não, vai ter o filme da Capitã Marvel, apesar de que eu não gosto da personagem. Vai ser um filme de... Tá em relevância lá nos Estados Unidos agora. Então. Mas vai ser antes da... Não, vai ser junto com a Mulher Maravilha? Não, a Mulher Maravilha é ano que vem, é agora já. É agora já. Daqui uns meses. Isso. Não é pra concorrer. Ah, entendi. É só pra ter um filme com mulheres protagonistas. Muito bom, então. É, Guardiões da Galáxia, volume 2, que eu sou ansioso. Eu não gosto de ficar ansioso com filme, porque eu quase sempre eu tomo no cu. Mas vamos lá. Bom, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, volume 2, recebe 100% de aprovação em exibições teste. Eu queria muito participar de uma exibição teste e dar minha nota. Eu também, cara. Vai ser legal. Tem muito filme que muda por causa da exibição teste, né, Dudu? Tem. Por causa de final, teve um... A gente já comentou aqui uma vez que teve um filme que mudou o final por causa Vários filmes, eles exibem essas coisas atrás pra ver o que tá funcionando e o que não tá. Uhum. O pessoal reclama, que não gosta, que não gosta. Aí eles vão lá e refazem pro filme e vai pro cinema. Aí eu fico me perguntando, do Magari, como é que um filme com o Babadook passa na exibição teste, né? Tem exibição teste. É que tá todo mundo dormindo. Tá bom. O Babadook foi um curta-metragem que fez sucesso. É por isso que foi... aprovado o filme. Mas é curta-metragem, aí é pra... Bom, vamos transformar esses 15 minutos aqui em um filme de uma hora e meia. Que pode eu dar? Tenho que... Isso aconteceu em muitos filmes, cara, não é só isso. Eu quero assistir o curta-metragem. É melhor do que o original, o curto? Pior não vai ser, né? Se for pior, por favor. Não, é bem mais simplesinho, assim. Dá um teu clima bem legal, mas é bem diferente, cara. Mas tá. Ele, o clima é parecido, mas é diferente, não é igual, não é igualzinho. Bom, segundo o The Hollywood Report, as duas primeiras exibições teste nos Estados Unidos teve 100% de aprovação, recebendo as notas mais altas aí, né, que pra eles aí vai de 1 a 100. Eu não sei o que eles avaliam na exibição teste, mas eu não sei, Magalha, se eu fico contente ou apreensivo com isso. Sei lá. Obrigado, Magalho. Você acha que... Não, você acha que... Não, sei lá, assim que eu falo que... Depende, você... O filme entregou tudo que o pessoal tava esperando, pelo jeito. E o que você vai esperar? Por expectativa, cara. Ah, então, entendi. Expectativa. Eu não gosto de criar expectativa, sabe? Então, eu criei muita expectativa. Eu não tenho expectativa. Eu vou assistir do nada. E pronto. A única expectativa que eu crio é quando tem uma área envolvida. E eu falo que... Qualquer coisa que tem uma área envolvida, eu já espero uns 5 degraus abaixo do lixo absoluto. Hoje em dia. Eu não. Por falar em Homem-Aranha, esse próximo Dudu, o De Volta ao Lar, eu tô meio triste porque eu acho que tem Homem de Ferro demais no filme. É, pois é. Talvez pelo trailer só, cara. Será? O trailer vai ter um uniforme novo, vai ter uma armadura nova. O trailer americano aparece bem menos ele do que no internacional. Eu tomara. Porque pelo que eu notei. Eu estou torcendo por isso. Porque pelo que eu notei, pelo que eu entendi do trailer, ele vai estar na luta final. Então é. E parece que vai ter uma nova armadura. Por isso que eu já tô esperando a maior bosta de todos os tempos. Eu tô esperando aí um Homem de Ferro 4, né, na verdade. Esse tem que vender bonequinho, cara. Tem que fazer nova armadura, pô. Mas não precisa ser no filme do Homem-Aranha, né? Pois é. Ué, é o filme que a Sony vai ganhar lucro nisso, não é? Ó, eu sou da seguinte opinião, Dudu. Eu adorei o Homem-Aranha aí junto com os Vingadores, mas no acordo devia permitir sair... O espetacular Homem-Aranha 3 pra finalizar a história. Nem não, que tá tão bosta a história que é melhor não acabar. Eles se perderam. Por mais que eu goste dos filmes, eles gastaram muito tempo da... Eles gastaram muito tempo com aquele negócio dos pais dele. Nossa, cara, eu achei a morte da Gwen Stacy tão da hora. Então, né? Mas eu tô falando também do negócio dos pais. Aquela, todo o rolo desde o primeiro filme, enrolaram demais, enrolaram e não levaram lugar nenhum. Entendi. Bom, terceiro que o novo Highlander, Dudu, não terá alienígenas e nem viagens no tempo. Como assim? É porque usaram isso no filme da franquia, né? E eles não querem usar isso de novo. Quer fazer uma coisa bem diferente, assim, usando os personagens imortais, assim. Vamos ver o que dá, né? Não sei se vai rolar direito. Será que eu vou precisar assistir os antigos pra entender esse novo, ou, Dudu? É um remake, né? Acho que não deve ser necessário, não, cara. Se é remake, não precisa. Entendi. Remake exatamente pra isso, pra gente que não tem paciência pra ver os antigos. Pode ter só umas coisas inspiradas, assim, pra se falar uma referência, entendi. Magari, olha a leitura aqui, Magari. O cineasta. Leitura. É, o cineasta afirma que a nova versão do Highlander será algo semelhante a John Wick. Mostrando como é um cara depois de praticar a espada por 500 anos. Ah, fala sério, cara. Eu não gostei. Da hora, cara. Era... Eu adorei. Vai ser um filme de ação que vai levar o nome Highlander, é só isso. Eu tô dentro. Genérico, vai ser genérico. Você deu claro. Eu acho filme de ação genérico, eu adoro, cara. Eu também gosto, mas não faça isso. É tipo se você pegasse o John Wick e você falasse que ele. Agora ele é imortal. Não. Pegasse o filme do John Wick, em vez de chamar ele de John Wick, chamasse de, sei lá. O John Wick é o Batman, ele tem uma capa. A própria 007. Cara. É, um 007. Chamar ele de James Bond. Eu entendi, porque ele é Batman. O filme seria bom. Não, eu tô falando que seria tipo isso, é um filme, mas não é o filme do personagem, não é um 007. É porque assim, Dudu, o que eu tô querendo dizer é o que a gente tá querendo dizer é o seguinte, lembra que a gente assistiu o Poltergeist? Que é um filme completamente diferente, mas a essência é a mesma? É verdade. Né? O que que acontece? Eles vão pegar aqui o porque o Highlander, ele prezava um pouco pelo diálogo, né? Não era só o cara que treinou espada por 500 anos e vai ser. Não é que eu não queira ver isso. Eu quero ver isso, mas o diretor pode. Como um filme? Como um filme. Se for um filme, se chamasse o cara de, sei lá, Zé da Esquina, o Zé da Espada. Por exemplo. Um filme legal, mas o filme do Highlander assim. Podia se chamar o Imortal de 500 anos, o Espadachim de 500 anos, né? Aí o que acontece? Dá a impressão de que eles tinham um roteiro completamente diferente e pra ganhar uma nota eles usaram o nome Highlander. É tipo no videogame, não sei se vocês acompanham, você sabe, aquele jogo de Devil May Cry, sei lá como é que fala. Uhum. Que ele era pra ser um jogo do Resident Evil. Aí os caras viram que tava ficando tão diferente e falaram, não, vamos fazer esse jogo diferente, dar outro nome pra ele, porque de Resident não tem mais nada aqui. Entendi. Aí saiu Devil May Cry. É, então eu não concordo muito, eu vou ver o filme, lógico que eu vou. Mas se fugir muito ao clássico, aí ou o pessoal vai amar, né? Ou o pessoal vai condenar. Porque se for só o cara pra frente com uma espada cortando cabeça, eu assisto o Kill Bill, né? É. Oh, mas se o cara tá muitos anos praticando, tem o filme Feitiço do Tempo, o cara repete o dia todas as vezes, ele tá vai aprendendo várias coisas assim. A gente não tá falando que o filme vai ser ruim por causa disso. Pode ser um filme foda. Com arma. Ele pode ser com espada, tô falando que não é um filme do Highlander. Só não precisa ser o Highlander. Qualquer coisa. Entendeu, Dudu? Não tô falando, não, eu mas vou. Dá pra pôr também, a gente não sabe como vai ser, né? Mas é que o cara. É que o cara tá deixando. Tudo, não. É, não, é que o cara tá deixando claro aqui. Por exemplo, ó, pouco que eu lembro do Highlander é um filme excepcional. Eu tinha até que rever, de repente até, a gente até grava, entendeu? Mas o que. Estão aí? Vocês estão aí? Eu vi aqui, não, pareceu que caiu. Fala, não, saí. Eu fui embora. Caiu? Ah, tá. O puto não interrompe, ele fica quieto. Daí você pensa que foi embora. Aí o que acontece? O pouco que eu entendi do Highlander, ele tem umas mensagens, uns negócios legais. Aí você vai pegar essa puta história clássica e transformar num cara que tem uma arte de espada, que vai lá pra frente e vai ser um John Wick com espada. Eu não concordo muito. Eu vou ver o filme, posso achar foda? Só pelo nome. É. Podia fazer um filme completamente diferente. É, só pra usar? Então é isso, Dudu. Mas você entendeu, né, Dudu, ou não? Entendi. Não tá falando mas mal eu concordo do filme. E discordo ao mesmo tempo. É, entendi. Tá bom. O Keanu Reeves, Dudu, revela detalhes da continuação de Bill e Ted. Puta que pariu. Oh, meu, eu quero tanto, meu. Adoro o primeiro dois. Primeiro eu já não aguentei assistir, imagine em continuação. Deixa eu, Magalhães. É lindo, adoro, tá no meu coração. Me explica, Dudu, o seu amor pro Bill e Ted, então. Não sei interromper, Magalhães, senão ele chora. Alegremente, eu ia na minha videolocadora e tava procurando uma coisa pra alugar. Cala a boca. Aí eu vi a capa desse filme aqui, não, acho que era a Vic Video que lançou, né? Falei, putz, vamos ver esse como era. Daí eu achei, cara, achei, nossa, adorei o negócio. Falei, caramba, coisa maluca, não sei o que lá. Uhum. O tempo depois saiu o 2, assim, que eles brincam até com a morte, assim, muito engraçado, cara. E eu adoro esses dois filmes, cara. Tão no meu coração. E eu tô louco pra esse terceiro, faz muito tempo que eu tô falando. E pra divulgar de Wick 2, ele falou que tá em desenvolvimento o filme, cara. Eu fiquei maluco pra ver. Ô, Dudu. Ele falou que vai ser. Ele vai ser. Vão ter que compor uma música pra salvar o mundo, assim. Eu tô maluco, cara. Quero ver isso. Ô, Dudu, não te preocupa o Keanu Reeves não ser mais engraçado? Meu, se quiser, ele é, meu cara. Ah, qual o último filme de comédia dele? Ele pegou filme de ação pra fazer, ele mudou essa coisa. Mas dá pra fazer sim, cara. Será? Não, não tô falando. De novo, que senão o Dudu vai brigar com a gente, ó, Magari. Eu só acho que ele não tem mais graça. É igual quando o outro lá, o que fazia o mesmo Irene, o Máscara, como é que é o nome dele? Jim Carrey. Jim Carrey. Ele tentou fazer o número 23, o filme é legal, mas você fica esperando ele fazer palhaçada o tempo inteiro, entendeu? Ah, mas aí é porque ele é um ator de comédia. Então, mas aí aqui não, ele fez um papel dramático muito foda, cara. Ele é um ator dramático muito bom. Não, não, eu tô falando que é bom, mas eu fico esperando ele fazer palhaçada. Mas não é, é isso? Porque ele. Então, mas é porque o Jim Carrey, ele cresceu fazendo um filme de comédia. Ele apareceu fazendo comédia e fez comédia até pouco tempo. Então, você e aí, o show de trauma é drama, ele é muito bom no filme. O mundo de Andy, sensacional, cara. Keanu Reeves não fez filme só de comédia. Entendi. Muito pelo contrário. Ele fez um filme de ação, assim. Eu não lembro de nenhum outro filme de comédia que ele tenha feito. Vamos ver então, porque se ele conseguir então me convencer de que ele é engraçado em Bill e Ted, vai, né, Dudu? Passa. Claro, meu, tem que ir só ver pra ver. Pra gente ter a noção se é bom ou não. Nem lembro. Você pode ficar só primeiro pensando. Bill e Ted. Assisti faz tanto tempo. Puta, adoro aquela cabine telefônica, a referência do Doctor Who. É então, muito foda. Não lembro. Não, eu também não lembro, não, mas só me preocupou eu achar que ele não tem mais graça, mas vamos dar mas um ele voto. Nunca teve. É o que eu falo. Não, que, assim, ele nunca teve assim. Ele não é depois disso. De depois disso. Não é né? diferente. Não é diferente. Por exemplo, se. Por mais que eu não ache ele engraçado. Aí, por exemplo, se pegasse o Adam Sandler, que ele só faz filme de comédia. E fazer pra um filme sério. Então, mas ele. Olha, será que vai acontecer agora de eu defender o Adam Sandler, Dudu? Vamos lá. Vamos lá. O Adam Sandler fez Como Se Fosse a Primeira Vez, que é um drama. Então, mas ele não é um filme. Mas você assiste, o pessoal que gosta do Adam Sandler deve assistir esses filmes mais sérios dele esperando ele fazer alguma piadinha. Alguma, ah, entendi. Alguma cara e boca. Pra que é verdade, mas... eu fico esperando também. É, então. E ele até faz uma gracinha ou outra, mas eu acho que o diretor dá uma segurada. Então, é diferente nele. Do John Wick. Uhum. Do John Wick não, do Keanu Reeves. Keanu Reeves, é. É porque faz muito tempo que eu não vejo nem ele rir. Então. Fala a verdade. Ele não faz filme. E é esse exatamente o problema. Por que você espera pra ele rir? Você comparou com o Jim Carrey. Uhum, entendi. É, vamos lá então na sequência. Tá todo mundo aí? É porque tá falhando o som às vezes. É, segundo o Dudu, La La Land é eleito o melhor filme do BAFTA. Dudu, o que é o BAFTA? Antes que o Magali é o Oscar Britânico. É isso. É, premiação dos filmes lá na Inglaterra. O La La Land ele é norte-americano ou é britânico? Norte-americano. Norte-americano, concorda aqui? Ele faz filmes, é que a Inglaterra não faz muito filme, então eles pegam filme de fora também. Entendi. Apesar que conta com atores de lá também. E também tem indicação ao melhor filme da Inglaterra, meu, então, da Grã-Bretanha. O BAFTA, qual que é o peso do BAFTA aí se comparado com o Oscar? Não sei, eu nunca segurei um, não. O Bagari hoje tá ligadão, né? Acho que ele tomou Coca-Cola antes de gravar. Ele sempre toma, cara. Dudu, qual que é o peso do BAFTA se comparado com o Oscar? Assim, segundo, terceiro, melhor prêmio? Não, não segundo, o Oscar sim. É mundial, pô. É que o Oscar é reconhecido mundialmente. É aquele prêmio que fala, nossa, é o ápice do ator. É tipo BAFTA o Globo de Ouro aqui? É lá da Inglaterra. Tem é tipo o troféu imprensa? Não, o troféu imprensa é aqui no Brasil. É isso. Só que não, é e não é tão importante que o BAFTA. O BAFTA é mais importante que o troféu imprensa da vida, cara. É, porque o BAFTA é uma coisa mais internacional. Então, isso é coisa só pro Brasil aqui. O BAFTA é como se fosse, sei lá, um Globo de Ouro. Isso. Que é importante, mas não é igual o Oscar aqui. Né? Bom, é aquela coisa aqui. Vamos lá então. É, Batman, direção do filme é oferecida a Matthew Reeves. Quem que é esse cara, gente? Ih, já acabou, pô. O novo presidente do macaco, ele já diretor foi. Do filme. Ele já foi confirmado que vai ser ele. Vai ser ele? Já confirmaram. Vai ser. Quem que é do Planeta dos Macacos? O remake do Planeta dos Macacos, ele que dirigiu, cara. Ele vai ser ele o responsável. E ele vai fazer só o Batman, a sequência do Batman vs Superman, é isso? Não, o Batman, o filme do Batman solo lá. The Batman. Que é, que vem depois do Batman vs Superman. Não, que vai ter o da Liga da Justiça antes, né? Que aí depois... É, depois da Liga da Justiça. Aí depois, vai saber quando vai vir o Batman, que agora estão atrasando mais que... É. Até roteiro semana tem que vem, nada, semana cara. Passada, segunda-feira não tinha nenhum roteiro, já tinham jogado o roteiro que tinham no lixo e eu começar do zero. Porque, na verdade, o Ben Affleck ia atuar, dirigir e investir, então, né? Aí ele falou que não, tá muito bosta. Como eu tenho o contrato, eu atuo, mas eu não vou mais dirigir essa bosta, não. Ele falou que tinha que dedicar o personagem, ou seja, ele caiu fora. É. Mentira. É, desculpa. Desculpa, eu vou me dedicar ao personagem. Arruma outro trouxa aí. E tá certo que ele tá com a abacaxi na mão, batata quente, cara. E ele vai se ferrar se o filme for pra se ferrar, cara. Então é melhor deixar pra outro. Aí tem aí o Batman Lego lá que eu... Passa arrebentando por cima de todos esses daí. É, tá se tem uma imagem. Tem uma Batman, imagem do Batman Lego, é. Assim, né? No Facebook. Ninguém vai falar mal disso se você fizer um filme bom. Bom, ainda na DC aqui, Liga da Justiça. A Marvel está chutando a bunda da DC, disse Lawrence Fishburne, que é o ator que faz o. Perry White, né? O Perry Not So White. Perry Not So White, tem que ir. Okay. Que não segundo vai estar no filme esse ator. Não. É, ele não vai estar, né? Ao ser perguntado se estaria no filme em uma entrevista, Fishburne disse que havia sido requisitado por um dia de filmagem, mas acabou não conseguindo parar com a agenda, não foi, né? Eles me pediram... Aí. Eu? Tá louco? De ferrando. E a gente tá muito cheio. Peraí, deixa eu olhar aqui. Olha, eu tô muito cheio. Dá não. Eles me pediram pra filmar por um dia, mas eu não consegui por conflitos de agenda. E sinceramente, para que você precise de cara do jornal em Liga da Justiça? Você quer ver o Flash? Você quer ver o Aquaman? Você quer ver a Mulher Maravilha? E o Lanterna Verde? Mas aí, na entrevista, o Fishburne disse que a Marvel tá melhor que a DC. Não é novidade. E não é, e é verdade, falar, não, tá não. É igual você falar que na animação a DC chuta a bunda da Marvel. Entendi. Não é nenhum mentira. É verdade. O meu único problema com a DC, eu até já falei isso com o Dudu, acho que até pro Magari eu já devo ter falado. É que assim, a Marvel vem se preparando há anos, né? Então. Ela começou no Homem de Ferro, foi pouquinho, devagar. Sim. Demorou 2-3 anos pra fazer os Vingadores. Foi. Só que a DC quis pegar tudo e jogar em um filme só. Então, mas aí é que tá. A DC, ela ficou. Eu não sei o que ela ficou observando, Dudu. Não sei o que ela ficou esperando acontecer, entendeu? E aí, num certo momento, já perto da Guerra Infinita, da Marvel, ela acordou. Nossa, mano, acho que a gente tá um pouco atrasado. Vamos fazer um bagulho aí. Pegou um filme que era o Homem de Aço, que não, na minha opinião, não teria aquela continuação que foi o Batman vs Superman. Apesar de eu não achar o filme ruim, mas eu acho que jamais seria aquela continuação, né, Dudu? É, então. Não, o problema da DC também é que ela tem um monte de personagem. Alguns legais, outros nem tanto, igual o Marvel, mas o problema é que ela tudo tem que ter o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. É. Mas o Batman. Dizem que talvez o Homem de Aço 2 seja filmado, cara. É, então. E até Dudu, esse último desenho aí da Liga da Justiça Dark, arrumaram um jeito de colocar o Batman lá. Na esse... série da última série aí, o Powerless, tem uma ligação com o Batman lá. Tudo tem o Batman. Tem o Bruce Wayne, apesar ele dele que cuida. Ele não consegue fazer nada que não tenha o Batman. É. Pode pensar nisso na Marvel, né? Que, por exemplo, alguma das séries aí não aparece nenhum dos heróis famosos, né? A Marvel fez sucesso com Guardiões da Galáxia. Exatamente. Quem é Guardiões da Galáxia? Verdade. Né, cara, é isso mesmo. Dudu Costa. Quem é o Homem de Ferro perto do. Quando ele estreou? Ninguém conhecia direito. É verdade. Mas se você pegar o. Tudo que a DC produziu no cinema, desde o primeiro Super-Homem, quantos não tem o Super-Homem ou o Batman envolvido? Verdade. Se não é. Não tem eles dois, tem alguma coisa a ver com eles. Ou é eles mortos e lutando em qual então. Deles, né? tem Mulher Gato. Mulher Gato lá da Halle Berry. É a Mulher Gato, o personagem do Batman. Aquele aço é o personagem ligado ao Super-Homem. Sim. Tudo é ligado a eles dois. Não tem. Verdade. Os caras não conseguem fugir. São ícones, cara, da editora. Não tem como fugir. Não, mas eu entendi. É porque na verdade a editora. X-Men também são ícones da DC. Da Marvel a editora é muito grande. Tem um episódio, então. Tem um personagem que eu acho tão da hora, o Guardião Dourado, acho que é alguma coisa assim que ele vem do futuro. Gladiador Dourado. Eu acho que esse personagem é tão da hora e tem tão pouca coisa sobre ele. Então. A DC não usa os personagens, só usa a Batman, o Super-Homem. no Esquadrão Suicida. Ah, coloca o Batman lá. É, no filme, né? Entendi. Eu sei que tem. Entendi. Bom, a estreia de 50 tons, né, mais escuros no Brasil, supera a soma dos outros 9 filmes do top 10. Ou seja, nós temos um top 10, o tom 50 tons de cinza tá em começo, no começo, e só ele ganhou mais dinheiro do que os outros 9, ô Magari. Pois é. Acho que não precisava desenhar, não, né? 22 milhões e o segundo é o Lego Batman é 6,1 milhão, é muita diferença. Eu vou fazer agora meus comentários preconceituosos, né? É, muito se fala de 50 tons de cinza, né? Que é uma história romântica, que isso, aquilo, que é um conto de fadas. Mas eu sempre digo o seguinte: eu duvido se o Zé Pedreiro viesse chegando em casa de bicicleta, carregando as enxadas, né, na garupa da bicicleta, e falasse: mulher, hoje eu vou levar você pro quarto de jogos. Eu duvido se você ia. Se prepara, que eu se vou prepara, levar o saco, cara. Usar. É. Era a lei da Maria da Penha. Agora, quando como o cara. Porque assim. É, pra não dizer que eu tô falando, minha esposa gosta dos filmes, tá? É, e os amigas dela. Só que assim, a gente vê os filmes e o pessoal suspira. Ainda se suspirasse quando o tal do Grey tira a camisa, você entenderia, né? Não, a mulherada tá suspirando pelo cara que é bonito. Não. Elas suspiram quando aparece um helicóptero. Quando ele compra um carro novo pra ela. Quando ele compra um computador novo pra ela, sabe? Quando ele leva ela numa festa. Nossa, ele levou ela numa festa. Ele é tipo mulher gasolina, né, cara? É, cara, eu acho, na verdade, o 50 Tons de Cinza e suas continuações um dos filmes mais preconceituosos e machistas de todos os tempos. Que ele ressalta... Eu não sei se é machista, mas as mulheres que amam o filme, não são os homens, não. Não, eu entendi, mas é machista. Mas a ideia ele tá falando. É, ele é machista porque ele ressalta que é, você tendo dinheiro, você pode tudo. Porque o cara... A mulher diz que não quer, não quero, mas ela acaba cedendo e não é por ele, é pelo que ele pode dar pra ela. Porque, eu duvido que se fosse um Zé das Couve, né, que chegasse em casa de chinelo, todo sujo de tinta, depois de pintar a parede, falasse pra esposa: mulher, hoje eu vou lhe bater com a brocha. Vou lhe usar. Vou lhe usar. Eu duvido, então fica aqui minha indignação com o filme. Concordo com você. Né, fica minha indignação com o filme, não acho ruim de quem lê, porque é a abertura, né. É, quem lê esse livro pode chegar a ler outros, né, e continuar no caminho. Mas a mulherada que ama, até as feministas que gostam do livro, da história, porque acham romântica, eu acho uma das histórias mais machistas dos últimos tempos, 50 Tons de Cinza. Olha, eu li uma matéria que depois de uma exibição desse filme acharam dois pepinos enormes no chão do cinema. Fez o quê? Dois pepinos. Pepinos? Pepino, é. Sabe o que é pepino? Ai, pepinos, entendi. No chão do cinema. Um objeto fálico, né? Eu queria ver uma versão de 50. Eu queria ver uma versão de 50 tons de cinza sem a grana, sabe? 50 pobre de cinza, sei lá, 50. Alguma coisa assim, sem a grana. Porque geralmente, realmente, cara, elas só suspiram com a grana do maluco. Todas elas. Né? Concordo com bom, falou certo, concordo com tudo. Muito bem, até que enfim, né, Magari? Depois de várias horas conversando, tudo concordou com alguma coisa. O filme é uma bosta. O filme é. E pra finalizar, eu estou jogando pra ver se ele vai defender. Eu assisti um dia, mas deve ser uma bosta igual o primeiro. Ah, Zé, eu não assisti também, não. Então, melhor que o 50. Ó, eu recomendo melhor que o 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Preto. Nossa, eu já ia falar. Pior que 50 Tons de Cinza. Ele é fazer paródia disso. Não, mas você sabe o que é melhor? Tem muita. Ele é uma paródia desgraçada. Eu até não gosto de paródia, sabe? Mas no final, que o cara dá uma surra na mulher, igual acontece com 50 Tons de Cinza, e eles são negros lá, né? Não são brancos. A mulher fala assim: ah, você quer me bater? Calma aí que agora é minha vez. E é uma parte que não tem no 50 Tons de Cinza, né? E ela pega o chicote, amarra o cara e começa a descer o sarrafo nele. E ela começa a descer o sarrafo nele e gritar nome de negro. Isso é pelo Martin Luther King. Isso aqui é por não sei quem. Isso aqui é pelo Ray Charles. Aí ó, o final muda. O final do 50 Tons de Preto é muito melhor. E pra finalizar, o Triplo X, que eu já assisti, reativado, né, estreia na China com o dobro de bilheteria de Rogue One. Cara, esse filme Triplo X, Dudu, ele é tão ruim, mas tão ruim que é bom. Sim, imagina. Cara, ele supera os Mercenários. Ah, Mercenários é bom, pô. Hum? Mercenários é bom. Não, você não tá entendendo. Eu tô falando a questão da mentira. Na questão da ilusão. Ah, tá. Da... Do exagero, né? Ah, do, então, do exagero. É o que a série que você não gosta lá, o Velozes e Furiosos. É, daquele é jeito, Velozes e Furiosos. Até filme onde os o filme dos carros cai de um avião sem paraquedas, sem nada, cai no asfalto e continua rodando. O cara... paraquedas sim. Mas ajuda muito aquele paraquedinhas. O cara mirar. Não aguenta nem o meu peso, quanto mais o carro. E atirar de verdade os carros com paraquedas, se for de verdade. Apesar que bobear, eu sou mais pesado que muito carro por aí. Mas... O cara mirar um avião jumbo no satélite caindo e se jogar do jumbo e sobreviver, vale? Nossa. Ele mira um jumbo, um avião de carga. Isso aí não é nada. A coisa mais mentirosa aí é falar que o Neymar é ator. O cara mira um jumbo num satélite que vai atingir uma cidade. Ele pula do jumbo e sobrevive, porque ele encontra um paraquedas no meio do caminho. Da hora. É, eu achei muito bom, cara. É muito ruim, mas assim, tem filme que você precisa desligar o cérebro, né? Assim. Uma coisa engraçada é que na estreia na China rendeu mais do que não sei quantas semanas de cartaz nos Estados Unidos, cara. É impressionante. Também. Na China tem o dobro das pessoas que tem no mundo todo, no resto do mundo. Não dá não, fosse assim, o Velozes e Furiosos 7, que rendeu 390 milhões na China, que foi a maior bilheteria no filme estrangeiro na China, cara. Mas eu entendo os chineses, cara, eles devem chegar em casa, meu, você tem que ver isso, sabe? Eles gostam de medir também, não tem jeito, cara. Eu cheguei em casa, eu falei pra você, lembra, Dudu, que eu falei, Dudu, você tem que ver esse filme. Vai ver a primeira, foi uma pessoa só que assistiu, mas como foi na China... É verdade. Acho que era diferente. Bom, pra finalizar então nosso programa, galera, de todas as notícias que se passou, você tem alguma coisa a comentar? Quer ressaltar alguma coisa? Ou vai falar de novo da Sky? De quem? Da Sky. Sky? Scarlet. Sky? Não, Sky mesmo, da Sky, operadora. Skynet. Ah, não, não dá nessa Sky. Ia falar da Scarlet. Filme da Viúva Negra, eu quero pra ontem, na minha mesa. É, só pra constar que a nudez da Viúva Negra em Ghost in the Shell é computadorizada, tá, Magari? Não sei por qual. Não importa, não importa. É nudez, né? É Scarlet. Dudu Couto, quer comentar alguma coisa? Eu também quero ver o da Viúva Negra, mas não sou tarado igual o Magari. É porque o personagem é legal, velho. Não é tarado? Eu vou fazer um comentário só pra finalizar aqui. Hoje, Dudu Couto soltou num grupo aí, Magari. Assim. Eu acho muito podre. Não foi bem assim, mas eu vou editar pra ficar bonito, né? Calma, deixa eu falar. Ele falou assim, eu concordei com o comentário dele, mas eu fiquei pensando depois. Ele falou assim, nossa, achei muito podre esse anime que fala de incesto enquanto o pai e o filho comem a menininha e fala que vai engravidar ela. Tá porra. Só que você nota-se que o Dudu sabia o diálogo. Oh, eu te contar, eu tava assistindo o cara fazer a reação do vídeo e ele ficava lendo, olha, ele falou que vai comer ela e vai engravidar ela. E ela falou que não. Pô, eu acho que eu vou ouvir. Entendi. É com essa que a gente fica por aqui, né? Sem defesa. Ou essa ou a que o Marcos tava falando antes aí, que o curso atrasou pra gravação. Ele falou, ah, sei lá, talvez ele deve estar assistindo um filme de gente que come porco por aí. E não é comer porco no sentido de ele sabe. Degustativo, não. Ele fala. Deixa eu me defender dessa, cara. Eu tava aqui esperando você chegar, daí eu dormi. Quando eu dei, caramba. Dudu, você tá assistindo o filme de comer porco, não? Não, mas eu vi um vídeo de um cara dançando com um porco morto lá, só xingando. Você comentou ali. É. Bom, o Dudu assiste filme de gente que gosta de comer porco, você sabe. Não duvido, não. Não duvida? Ele e o Zaider? Ele e o Zaider. O Zaider vai gostar desse anime que eu falei pra você. Com certeza. Ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço e até a próxima.